meus olhos, distante das certezas. A vida já não tem sentido, no céu não vejo estrelas. Te encontro nos meus versos, uma simples poesia. Te abraço nos meus sonhos, desperto fantasias. Tudo que eu queria era a gente ter mais tempo. O nosso sentimento não acaba assim. Tarde cai o dia, noite vem chegando, e eu aqui te esperando. É um vai e vem, cada encontro é tão fugaz. É um vai e vem, incertezas, nada mais. Mas é só você chegar, que eu me perco em teu olhar. O melhor seria eu não te amar. Versos numa simples poesia. Te abraço nos meus sonhos, desperto fantasias. Tudo que eu queria era a gente ter mais tempo. O nosso sentimento não acaba assim. É um vai e vem, cada encontro é tão fugaz. É um vai e vem, incertezas, nada mais. Mas é só você chegar, que me perco em teu olhar. O melhor seria eu não te amar. É um vai e vem, cada encontro é tão fugaz. É um vai e vem, incertezas, nada mais. Mas é só você chegar, que me perco em teu olhar. O melhor seria eu.